25, 0 graus com 109, informarei pista livre 2224. 24. Cinco no 5, estabilizou? Sim, senhor, já iniciando a redução para manter a distância de 6 milhas do tráfego. Irmão, complete aproximação, chame torre no 895, trip 55 no 5. 55 no 5. Trip 60 com 109. Boa noite. É o 5595 estabilizado no curso, 12 milhas. 55 no 5, boa. Continue a aproximação, agora é o número 2 para pouso, 1 no 0, vento 160 graus, 109, 55 no 5. 55 no 5. 12545. 2005, alterna 2545, alterna 3305. TNM 212, direita na proa 070, autorizada final. 2000 pés, reposto estabilizado. 2000, 070, autorizado final, reposto estabilizado. Então, boa noite. 208, igualmente. Passarei 2224, livre pouso no 0160 graus, com 09, 2224. 24, autorizado, final de 3 milhas, baixado e travado. 001. 3 a bordo, autonomia 2 horas e 18, operando no Salvador, pronto. Autonomia 224, Índia no ponto espera, torre no 1895. Índia no ponto espera, 1895, torre, autonomia 224. Autonomia 224, confirmando ajuste no 0 no 8. Sim, ajuste no 0 no 8, né, 224. Chamei 6212, estabilizando o LAC? Tá, fui LS, 6212. Complete aproximação, chame torre no 8, decimal 95, reduzindo a aproximação. 295, 6212. Trip 52 no meio. O centro solicitou que o seu voasse chamam. Falou era Caju direto, senhor? É, mas ele agora pediu para o seu voar chamam. Aí tem uma sequência, acho que é um Guará que tem que ir à sua esquerda, chegando de Brasília para Caju. Tá tranquilo, ok, a gente entendeu que entendeu errado, mas tá certo. Boa do João da presença, dois de maneira segura. Mantenha o ponto de espera 6224. Charedo 2224, Solos 40, libera a direita, utilizando na medida possível. Chame Solo em 1219. Já liberando 219, obrigado, até já. Até já. Boa, passarelo 2224, livrou. Passarela 2224, boa noite, táxi de Aquilo, posição 04, pátio 3. Aquilo, 3, 2224. 8, desça para 2.000 pés, o ajuste no 018, autorizada final no 0. 2.000, 10, 18, autorizado, 1868. No 34, aguarde cópia, Marcião, informação em curso, Charlie. Marcião, centro da tarde, 22, aguardando. Boa noite, Rio 9810, com a informação Charlie, para autorização, Guarulhos nível 340. 9810, aguarde cópia. Tá, 9250, posição 90 para a Botipec, atrás. Voo 9250, coordene com a equipe de sol devido a obras no pátio, chame pronto para o táxi. É isso, vai coordenar então, olhar para o táxi, voo 9250. Guarda no copo de 9810. 5 no 5, táxi Aquilo, pátio 3, posição 05, do pátio 3. Aquilo, pátio 3, 03, 55 no 5. Ou no 134, copia. Liga. Ou no 134, Maceió aprovado nível 370. Via Peruísque 58, Orago, DCT. Decola da pista no zero, preciso sair da PUCA, transição Caju, curva à esquerda. Transponder 5446, controle Salvador 120, decimal 80. Autorizado para Maceió, no nível 370, 358, Orago, direto Maceió, PUCA, transição Caju, curva esquerda, põe. 5446, e o controle... 2018. Bom, 134, planejamento correto, chame pronto. Pronto, 1822. Pronto? Bom. Bom, 134, aguarde. Quem tem o trabalho da companhia está iniciou no 10. E o 9810, copia. Afirmativo, prossiga. Prossiga. E o 9810, Guarulhos, aprovado nível 340, via Pezulu no 0, Bridge, Pezulu no 6, até Bravo Hotel Zulu, DCT Trive, DCT Poste de Calda. Decola da pista no 0, perfil de saída da El, curva direita, Leda, após direto, Motiva. Transponder 5442, controle Salvador 1208. Autorizado 340, conforme. Pezulu 10, Bridge, Pezulu 16, Bravo Hotel Zulu, direto Trive, direto Posto de Caldas. Subida da Eolida até Motive, 5442, transponder 120, decimal 8, Rio. 9810. E o 9810, posição Motiva. A voz Leda, Mike Oscar, Tango Victor Alfa. Mike Oscar, Tango Victor Alfa, Motiva. A voz Leda, Rio 9810. E o 9810, protegimento correto. Informação em curso, Charlie, chame pronto. Motivo, senta Charlie, 9810. Fala, Salvador, Chanel 6212, de Bruno, assusta. O Xana 6212, táxi via Alfa, mantém antes da Juliette. Alfa, mantém antes da Juliette. Confirma estimado por 1134, bom? Bom, 1134, assim, tráfego da companhia, iniciar o táxi próximo ao portão 10, ok? Passar a retaguarda. Ah, sim, já queria dar o tempo da partida, vamos aguardar então, obrigado. Posso falar na posição? Afirmo, 1134. Estabilizou 1868. 868 final, chama a torre no 895. 1895, obrigado. Controle, papapá, mais direto ao meu. Siga. Pode visual para o pouso, mais 7 Romeu. 250, caso 78 a bordo, 3 horas e 39, alternando Maceió. Pronto, para o Pátio. Entende, gol 9250, Pátio 1 no Índia, não pode estar a chame turno no 895, ajuste no 018. 7, Pátio 1 no Índia, no ponto de espera da 10, 28895, ajustado 10 no 8, gol 9250. Câmera 224, sobe para o nível 230, contato radar vigilante. 230, né? 224. Câmera 212, mantém a cidade Juliette. É, mantém. Torre, boa noite, gol 1868, passando externo, baixar travado. Boa noite, 68, boa noite, avistado, livre pouso 10, 160 graus, 109, 1868. Livre pouso na 10, 1868. Pode prosseguir, tá? Eu já na 6210, táxi via Juliette, através 08, aguarda o follow me até 10. Bem, vai táxi até o través 08, aguarda no follow me, por 10, 6210. Ou no 134, libera o nosso mitax. Ah, depois chegou no 134. Tráfego da companhia na curta final, após a passagem ali, mantém 9250. Bem, após a passagem da companhia ali, mantém. 9250. Sou eu, chamei a 6224. Prossiga. Escuta cópia com o sistema nível 8. Só um minuto, vou checar seu plano no sistema. Tenho 210. Obrigado. 868, solo 50, libera direita, chame solo em 1219. Direita, solo 219, 1868. Baixa 10, 160 graus, 109. Batalha 2228, informação em curso Charlie, copia. Tá pronto pra Copa 2228. Batalha 2228, Vitória da Conquista, aprovado nível 1-8-0. Decola da pista 1-0, perfil de saída Arbor Elefa, curva direita, após Elefa DCT Oplor, após direto. Transponder 54 no 5, controle Salvador 1-208. Ativo, autorizado conforme nível 180 para a Vitória da Conquista, vai decolar para 10. Curva direita, Arbor Elefa. Mantém o nível de voo 4-0, vigilante. Vigilância, estação 410, voo 9250. Costa para o centro, temos 5858 agora, 2:37, alternando o Natal. Cliente, gol no 134, Índia, no ponto espera, chame turno 1895, ajuste no 018. Muito bem, Índia, ponto espera, tangue. 1098, ação de identificação, chegada a Mari, desse mantém o 050. Próxima, Juliette, 1868. 1868, Juliette, portão 01. Juliette pro 01, 1868. Bruno 34, autorizado a alinhar e decolar da pista no 0, 160 graus, com uma 12 nós, 1134. Sim, decola no 0, autorizado, com 1134. Busca de acionamento. Rio 98 no 0, livre acionamento para o táxi, pátio 3. Livre reportará para o táxi, Rio 98 no 3. Olá, Caos 55, controle em 1208, boa noite. Muito boa noite. O 1134 decola. O 1134, contato radar, sobe para o nível 370, vigilante. 370, pode voar direto para Caju? Não, mantém a saída. Certo. Control 07, ação de identificação. Chegada Mari, desse mantém o 060. Control 0 ação de identificação. autorizado a chegada à mar e daí se mantém o 070. Zero, chama Centro Recife, 12685, alterna 2545. Frequência, por favor? 12685, alternativa 2545. 12685, 2545, boa noite. Boa noite. Táxi Rio 9810, estamos com 5 pessoas a bordo, 3 horas e 30 minutos de economia, alternativa Galeão. Tente Rio 9810, pátio 1 no Índia, no ponto espera chame turno no 895, ajuste no 018. Tente Rio 9810, pátio Índia, tudo bem, 918. Rio 9810, frequência da torno no 895 e ajuste no 018. Pegou o 1-1-3-4. Sente o 1-1-3-4. Rio 9810, confirmando a frequência da torno no 895. 118-95, Rio 9810. Ok. Pro 050, limite ao localizador. 050, limite ao lote, 098. 098, consiga descida 2 mil pés, ajuste no 018. 2000, 098. Gol 1134, chama Centro Recife, 12685, alterna 2545. 2685, 2545, obrigado. 9810, autorizado a alinhar e decolar, o vento 170 graus, 8 nós, 9810. Decolar do Rio 98. Ah, chame táxi, passaria 2228. Azul 4107, essa velocidade? Reduzindo para 210 nós. 210, vem aqui. Tá o suficiente? Tá bom. Obrigado. Bruno 07 desce a 3.000 pés, ajuste no 08. Meia zero zero, desça para o nível de voo 050. 600, controle sua volta 3600. Desça e mantém o 050. 050, da 3600. No 0, decolou 03, chame controle em 1208, uma boa noite. 1208, igualmente, boa noite, até a próxima. Controle Salvador, Rio 9810, curva à direita da Euleda. 810, sobe o 340, voo Ileda, vigilância radar. Voar Leda, vigilância, Rio 9810. Azul 4107, após TAP, mantenha a proa 030, fica limitado pelo localizador. Após TAP, proa 030, limitado pelo localizador, Azul 4107. Afirmativo, nessa proa só desce a 2.000 pés. No 098, autorizado, final no 0. Autorizado, grato. Azul 4107, direita 060, autorizada final, pista no 0. Direita 060, azul 4107, confirme o resto da mensagem. Autorizada final, pista no 0. Autorizado final da 10, gráfico, azul 4107. Eu estou com um despacho que parece que conquista fechou, já te chamo já. 098. 098, complete final, chame torre no 895. Grato. 600 da TAM, desce e mantém 3.000 pés. Ajuste no 0 ou no 8. 3.000 pés, beleza. Costa 3600. Contato lá para ver se a gente retorna ou prossegue, porque está com 600 pés lá. A cabeceira 33, o teto é de 500, mas estava muito vento para 33, né? Dado, reporte checado, número 0 graus, ponto 9, 0098. Do repouso, graças. Confirmando, baixou, travou? Aceiro. Febre pouso no 0170 com 89. Eu de pouso, graças. 107 no localizador, complete a aproximação, chame torre em 1895. 1895 azul 4907, boa. 3600, desce a 2000 pés. Autorizada final, pista no zero como número 3. Sua velocidade restrita em 200 mais. Reduzindo para 200, mostra 3600, descendo para 2000 pés. Sete. Sua espera. Noite, acione identificação. Autorizada a chegada mar e desse mantém o 060. Salve LR para o TAM 3600. Seu autorizado. Pode estabilizar. Funcionar estabilizado para 3600. Boa, boa noite. É o TAM Mike Excel Eco. E 1980, chama Centro Recife. 1251, alterno 3395. 351-3395, Recife. 1980, obrigado, boa noite. Boa noite. 02288, Saulo voltando? Prossiga. Ok, eu não consegui informações meteorológicas, ok? Porém, em contato com o Recife, Recife fez uma ponte com Conquista, os mesmos estão esperando o senhor, ok? Chegar. É, se eu puder confirmar se vai ou não, porque aí eu já aviso para Conquista. Tá, só mais um minutinho e já retornamos aí. Ok, obrigado. Pulso, pista no 04107. Livre, pouso 10, azul 4107. O Mike Ceia, costado ao gate 6 do pátio 1, e solicita autorização de reboque para a posição 8 do pátio 3. Aguarde, aguarde, Mike X-Ray Echo. Eu aguardo. Prólogo 1098, livrou na 5. 1098, táxi via Alfa, mantendo da Juliette. Alfa, mantendo da Juliette. Torre Salvador, TAM 3600, estabilizada, X-Way 10, baixado e gravado. 3600, sempre avistado, continue aproximação, informarei pista livre, 160 graus com 8 nós, 3600. Aguarda, TAM 3600. Quadro 107, solo 013, libere a direita, chame solo em 1219. Da 3600, tem livre pouso no 0, 160 graus com 89. Livre pouso, pistão no 0, da 3600. 4107, táxi via Alfa, Juliette, portão 08. Alfa Juliette 08, azul 4107. Bono 098, Juliette, portão 02. 0209. Era 2228 na escuta do solo? Siga. Ok, eu tenho metade das duas Zulu de Vitória Conquista solicita. Prossiga, a gente copia. É o Meta 02 Zulu, é 1110 graus com 12 nós, 9999 visibilidade, acima de 10 km, Broken 006, 19/19, KNH-1024. Ok, obrigado. Falou, boa noite, é aqui o Alô 030. A Portugal 020, standby, C-Clear. Standby, we have information Charlie and we are in position 1-1. Yes. Solo 015, libere a direita, chame solo em 1219. Direita 219, da 3600. Escuta do 2228, passarela. Passarela 2228, prossiga. Ok, vamos prosseguir, tá? Instrumento para 33 em conquista, vamos prosseguir, tá? Ok, ciente, passarela 2228, reporte para ingresso no pátio 1, no ajuste no 018. Sim, nossa autonomia é de 2:37 com o POB de 44, 44 a bordo, alternando aqui, Salvador. Salvador, 3600, Paulo, Salvador, tá 3600, taxiway, Dona Eva, agora na Alfa. Tá 3600, Alfa, mantenha-se da Juliette. Alfa, mantenha-se da Juliette, tá 3600. Do 2228, táxi via Índia, no ponto espera, chame turno no 895, ajuste no 018. Sim, 2228. 2228 via Índia, no ponto espera, turno no 895. Via Índia, 1895 no ponto espera, obrigado. Pode chegar 020, right to copy. Inform, go ahead. Correction, Portugal 020, clear to destination Lima, Papa Papatango, flight level 350, via Peslu 10 until November, Tango Lima, then upper November 873 until Intol, then via flight Penrose. Take off runway 10 after departure, left door, book a departure, depart transition, call code 5457, departure control frequency 120.80. 12020 is clear to Lima Papa Papa Tango, flight level 350, upper Zulu 10 to Natal, upper November 873 to Lentol, flight plan route. Left turn after departure, book then depart 5457, frequency 120.80. Airport 020, ready back to correct, come ready. Call you ready, escala 020. Então 3600, Juliette, portão 04. Juliette para o 04 da 3600. Mike X-Ray F, autorizado, início do reboque, reporte para ingresso no pátio 3. Ok, autorizado, início de reboque, reportar ingresso no pátio 3, grato. Pode prosseguir na descida, o azul menor de 08. 908, desço até 2.000 pés, o ajuste no 08, aguardando a autorização da final. Autorizado a linha de decolar da pista no zero, vento 160 graus, cono 09, 2228. Toda 10, TAN 3152. TAN 3152, completa final, cheque o trem, torre 118, decimal 95, Roboso. TAN 95, TAN 3152, obrigado. Voador, boa noite, TAN 3152, final LS da 10. 3152, boa, continue aproximação, pista no zero, vento 150 graus, 119, informarei pista livre, TAM 3152. Sim, te guardando pista livre, TAM 3152. 2228, decolou os 21, chame controle em 1208, uma boa noite. Reconfirma o controle, 218. 120, decimal 8. 208, boa. Boa. Na 3152, cheque o trem, pouso livre no 0150 graus, 1129. Leve pouso, baixou e travou, tá 3152. O 2228, contato radar sobre nível de voo 180, sair da árvore. Afirmativo, libera, livre restrição para 180, libera da restrição de uma centena a 15 milhas. Subida direta ao nível 180. Afirmativo, direto 180, passaria do 2228. Estabilizado localizador, azul 6908. 6908, completa final, cheque o trem, torre 118, decimal 95, confuso. Chama a torre em 1895, azul 6908. Torre Salvador, azul 6908, final de 6 milhas e meia. 6908, continua a aproximação no zero, vento no 60 graus, 109, é o número 2 para pouso. Aguarde pista livre, 6908. Guarda pista livre, 6908. Mike X-Ray, é autorizado o ingresso. Autorizado, sim. No 52, no solo, os 23, libere a direita, chame solo, 1219. Direito, solo, 219, 3152. Boa noite, 3152, táxi via Alfa, Juliette, portão 06. Alfa, Juliette, para 06, tá? 3152. 6908, tem pouso autorizado no 0, vento no 70 graus, 89. Autorizado pouso azul, 6908. Boa noite, Gol no 8168, informação Thiago, autorização Aracaju. Gol no 8168, Aracaju, aprovado nível 230, via Golf 677. Recola da pista no 0, perfil de saída Puca, transição Caju, curva à esquerda. Transponder 5461, no controle Salvador 1208. 6-0 Aracaju, via Golf 677, decolando 1-0, Puca, Caju, primeira curva esquerda, 5-4-6-1 no transponder e 1-2-0, decimal 8, controle, 1-8-6-8. Boa noite, 68, correto, chame a câmara. Azul 6908, solo 26, libera a direita, chame solo 1219. Azul 6908, táxi B Aquilo, pátio 3, posição 06 do pátio 3. Do pátio 3, posição 06 do pátio 3, o Azul 6908. Azul 6908, só confirmando o reporte para ingresso no pátio 3, ok? Previsto posição 06, só vai aguardar o término do reboque do Airbus Delta no pátio. A 908, ingressa via Juliette para a posição 06 do pátio de carga. Juliette para 06, 020, position 11, ready to push and start. Reporte Gal 020, coordinate of the ground staff to be pulled until leaving gate 08, then start up and become ready for taxi. Standing by for coordination to be pulled and to be moved at 08, Gal 020. Só pra dar uma tentada no pátio. O azul. E aquilo, a próxima esquerda. Aquilo então. Perdão, azul menor 01. Solo é o Tamaik FAE conformando o término de rebota. Boa noite, obrigado. Gente, Mike X3X, boa noite. Boa noite, Gol no 972, vista para 12 mil pés, ajuste no 08, chegada Mari. Passarelo 2228, chama agora o centro Recife, frequência 1260, secundário 288, bom voo. 288 e 260, alterna.